Yok kadar. Muda, bit. Me machine de redondo um bocadinho. Thank you. trocar de guitarra, que esta aqui é pesada.